Para o ponto de espera, autorizado o ingresso no Pátio 1, no portão 02, correção gate 02. Após ver a mais da Gold para a Pátio 3, está livre o táxi até o gate 02. Um, dois, sete, três. Dia Juliette, após seguindo o Boeing 737 da Gol. Seguindo a Gol aqui, via Juliette, vai para a ponte 9, 63, 461, 43. Escuta? Escuta, proceda. Só um instantinho, por gentileza. Eu tô comendo tráfego no ponto de espera e ainda temos tráfego para pouso. Aguarda aí a liberação, na sequência prossegue no táxi, ok? Ok, na sua escuta, 3567. O passaria do siga o Airbus Avianca frente, agilizando manobras até o remoto a 14 do pátio principal. Prontinho, seguindo o Avianca até a 14 da remota 14, passaria 223, ó. Trip 54, ano 5, serviço radar terminado, 58 milhas, sudoeste Salvador, família Elcio, frequência 1201. 8, nível 370, decola pistão 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5520, controle frequência 120, decimal 8. 73, que negando 09, custa aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre. Da Pulca Caju 5520, transponda no 2018, controle azul 43206. Azul 4206, cotejamento correto, reporte mais para puxa acionar. Caramba. Romeu Tango Golf, aguarde 4. Controle Salvador, papapá, Alfa-Tango, Tango, contato voo com o Heraldo. Gente, Sami Torre, 1895, Alfa-Tango, Tango. Tango, Tango. Torre Salvador, papapá, Alfa-Tango, Tango. Tango, Tango, prossiga. Ok, pessoal de pouso no 0, Alfa-Tango, Tango. Gente, prossiga na final da 1-7, agora a gente vai tirar a base para a final da 1-0. Alfa-Tango, Tango. Na posição. Nós. No Mipouso, pistão 011273. Salvador para Serra Novembro, Vitor Bravo. Mantendo 1 no meu pés. Decola pistão 17, curva direita, seguindo o corredor a chefe. É a pista. Six five, enable 12545, oficial 022, muito obrigado, até mais. Romeu Tango Golf, aciona, transponde 0130. Controle de frequência 20.8. Lote 56, contato radar, subão nível 390, saída Pulca. Solicitou 370 na Pulca Gol 183. 1856. Gente, aguarde. Momentão Golf para ataque, se chama em torre, frequência 1118, decimal 95. Papapapá, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango autorizado de ir à base para o final da 1-0, repasse nacional, baixada travada. Guatarara. Golf, confirme pessoas a bordo e pátio. Vão 273 no solo 06, ali fecha pela direita, no solo 121.9. Direita, solo 29, 1276. 567, pronto para ataque. Agora já pode para ingresso, pista 17. Ataque, sete ponto de espera, via Pátio 1 no Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 1118, decimal 95, altímetro 1099. Pátio Índia Alfa 1895, tá com 1019. O 3567, obrigado. Alô, Golo 273, autorizado táxi via Alfa Índia, no ponto de correção via Alfa Juliette, reporte antes do táxi Juliette. Autorizado táxi Alfa Juliette, reporte antes da Juliette. Azul 4206 para você. Posição 1 no puxa da estacionamento. Azul 4206, mantenha a posição, aguarde para puxa da estacionamento. Azul 4206, 5 minutos para puxa da estacionamento. 5 minutos, Tango no solo 08, confirme pátio. Autorizado, ele vai pista pela direita, chama o solo 121, decimal 9. Autorizado táxi até parte 3 via Alfa Kilo. Após, entre em contato com o solo da Infraero, coordene com a Infraero para sua deposição no parte 3. Ono 273, autorizado ingresso no parte 1 na posição 3, correção gate 3. Autorizado, linha decolar, pistão 0, vento 180 graus, 0 meia Papai, uniforme Bravo Serra, prossiga. Uniforme Bravo Serra, confirme em táxi. Correção, pátio onde se encontra. Fala Bravo Serra, ciente, agora de conta. Tá 3294, complexo final, Sami Torre 1895. 1895, até amanhã. 1895. Uno, confirme ciente da informação, Yankee. Atenção. Meu nome é 01, número 2 para a cópia, aguarde. Guarda. 094, Kenengano 019. Continua aproximação, resposta no externo, baixada e travada. Reportarei 3894. Pressionar reporte pronto para ataque. Decolagem pistola 7, vento 90 graus, 069. Informe Bravo Serra. Pronto, cobre. Informe Bravo Serra, autorizado Salvador para Fortaleza, via UPS 119, nível 390. Decola pistão 17, curva à esquerda. Sai da mão, transição Froti. Transponder 5557. Controle de frequência 120.8. Informe Bravo Serra, cotejamento correto. Para acionamento e push, chame torre frequência 118.95, confirme pessoas a bordo. Controle 1208, graças ao trabalho da Golfo. Alô, muito boa noite, Papatango Romeu, Tangolfo, decolado da 97, corredor axé. Boa noite, seu Papatango Romeu Tango Golf, mantém as condições visuais, QNH10119, reporte Parada Barra. Vai importar no Parada Barra, Tango Golf. Via UPS 110, após desmata, voz já posto com rota prevista no plano de voo. Nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após bridge, transponder 5544, controle de frequência no 20.8. Aceito autorizado 360 Galeão, Zulu 10, decola 10 curva direita da Eureda Brick, 5544 transpone 20.80.2, voo no 601. Voo no 601, cotejamento correto, reporte pronto para puxa e acionar. Quadra. Sim, para o sol. Informação de para Guarulhos, 3895, vai de costa. Azul 4206, prossiga. CAD 104, altera a base dela, 35, telefonia para o táxi. Azul 206, autorizado táxi até ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 9, 5 altímetro, 10019. Índia Alfa, 205, 4206. Salve, noite, web 6720, autorização para o Galeão. 720, aguarde número 2 para a costa. Aguarde. Salvador, boa noite. Tá 3894, livrou Cisco da Alfa. 3894, autorizado táxi de Alfa, reporte antes do táxi da Juliette. Alfa, antes da Juliette, autorizado 3894. 206, ponto espera pronto, 10. Azul 4206, autorizado a linha em decolar, pista no 0, vento no 80 graus, 06 nós. Decola, 4206. Portão 8, autorizado ingresso. Portão 08, 3894, 30 graus. Tá 3567, estamos no centro Recife, 12288. 28, pessoal 8, obrigado, boa noite. 3567. Boa noite. Romeu Tango, Golf em Forra Estimado para pouso. É o Leda Bridge. Pois Bridge intercepta P Zulu no meia, Bravo até o Zulu, trive e após conforme alto do plano. Controle 120, decimal 8, aciona o 5550. Autorizando Guarulhos, 540, decimal Chamo para pushback acionamento 3897. Dois zero quatro. 208, azul 4206. Apesulo 10, SMAP, Luvito, Barbacena, após conforme a roda do plano. Dael, Leda Bridge, com curva direita no zero. 1208, controle, adiciona o 5524. Autorizado Galeão 360, VP Zulu 10, até SMAP 208, é o controle 5524. É possível passar após o SMAP, questão? Após o SMAP, direto Lima, uniforme Vitor, Tango Oscar, e após direto Bravo, Bravo Charlie. SMAP, Lúvito e Barbacena, 6720, está na posição 62. Aguarde para puxa, senhor. Tá, uma pronta. Salvador, boa noite, para saber 2231, autorização. 2231, Barreiras, 200, ISC 42, decola no zero esquerda, Momo, 120, decimal 8 e 5425. Barreiras, está autorizando 200. E a UIS 42, decola da 10, na MOM 208, com 5425, pronto, com 2233. Salvador, o senhor é 2, boa noite. Autorização, Guarulhos, 2336, 60. D259, agora de cota. Tá, pode confirmar se eu tenho essa rota de horário, o outro do 1.0, o outro do 2.1, tá no caminho? Aqui está previsto o peso no 10, no seu plano. Peso 10, Bridge, peso no 1 meia. Tá ótimo, obrigado. Só copiou o cotejamento do 3.1? Afirmativo, passarelo. Cotejamento correto, apenas confirmando a saída Momo com transição VATAP. Vai chamar para puxa só. Momo VATAP, chamar para puxa só. 5557. Tá 3603, autorizado chegada a Mari, deputado nível de voo 050. Bravo Uniforme Sierra, correção, Uniforme Bravo Sierra, contato radar, suba ao nível de voo 390, saída Momo. Ok, 390, saída Momo para o Uniforme Bravo Sierra. Tango, prossiga. Autorizado inicial Tango Tango no pote 3, prossegue até a Quebec, chama para cruzar a DC-3. No 2C3 com 15 aguardando cópia. Xanay 6259, cópia. Guarulhos autorizado 360, decola da 10 com curva direita, da Euleda Bridge, após Bridge voa para Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após conforme rota do plano de voo. Nuno 208 o controle, aciona 5542. Para posicionar. Controle o objeto 6730, posicionamento 3. C20 no 3. Aguações estão em puxa. É no 06. 62, ele mesmo. Valeu. Tá livre agora, o tráfego já ultrapassou o reto agora. Sim. Sim, obrigado. Forte. Nuno 273, copia? Autorizado para Confins 360, Dael Leda Bridge com curva direita após a colagem 10, após Bridge a Pesolu 16, controle 120, decimal 8, 5554, o transponder. 360 para bom, da Euleda Bridge, curva direita da decolando a pista 10. Após Bridge, uniforme Zulu 96. Controle 1208, transponder 5554, Zulu 1273. Chama pronto. Chamada pronta. Abrão táxi do AB6720. Tem 136 a bordo, 3 horas e 40 guarulhos. 2231, pushback. 6720 prossegue via pátio Índia, no ponto de espera 286, Passarinho do livre, puxa em táxi. A chamada 2231. Alfa, Tango, Tango, confirmando, tá ali no cruzamento. Uniforme Bravo Sierra, suba restrito, nível de voo 310. Gente, restrito 310, para o Uniforme Bravo Sierra. Uniforme Bravo Sierra, Sami Recife, 12685, confirme 12545. Cliente, Bravo Sierra, chamada Recife, 12685, confirmando 12545, Bravo Sierra. TAM 3603, desça para 2000 pés, QNH 1019, livre LS, reporte estabilizado. Para o táxi 2231 no 46520, alterna Brasil. Manda apenas autonomia. 3:20 o alternado Brasília? Afirmativo, 5:20 alternado Brasília.